Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. O 24º episódio, a festa das chouriças em Valverde. Como se assa um chouriço em 2 minutos sem colocar na brasa ou ir ao grill no forno. Então vamos ver como é que se assa este tal chouriço em 2 minutos. Ok, vamos começar a dica. Assar o chouriço. Eu coloco sempre uma folha de alumínio por cima do balcão, além dele ser de pedra, mas eu coloco sempre uma folha, porque vale mais prevenir do que remediar. Vamos lá então começar. Vou colocar o álcool, e caso se tiver aguardente também pode colocar aguardente. Eu aqui não coloco aguardente, porque aguardente aqui é muito, muito caro. No fim de colocar o álcool, coloco o frasco com uma certa distância, não convém estar ao pé do lume. E em seguida vamos ligar o fogo. Vai virando, assim. Já está a ganhar cor muito rápido. Em caso chegue a casa, deve ser para jantar ou para almoçar, e queira fazer um petisco, assar um chouriço, é o mais rápido. E é desta forma. E fica bom. Se não estiver ainda bem assado, só coloque álcool no fim de apagar totalmente o lume. Porque se colocar o álcool enquanto tiver lume, o frasco pode arrebentar nas mãos. É preciso ter cuidado. Só coloque no fim de apagar totalmente o lume. Está pronto, não vou 2 minutos para assar. I am the god of hellfire and I bring you fire. Saved and earned, but all of it's gone to burn. Don't you mind, you tell him, right, you know you've Brasa. Aproveito para dizer que ali no nosso bar temos um joguinho, uma roleta para as crianças, que depois vão ter uma pequenina surpresa. Queridos, a saúde ao nosso bar. Passam a rolar a roleta. Temos uma pequenina surpresa para as crianças. Temos ali também as nossas juízas, onde se podem sentar, aqui as vossas pessoas. A comer a vossa chouriça ou pão caseiro. Vamos lá, verde, é carnaval e ninguém leva mal. Se aparecerem. A time when all the girlies wore long dresses and all their tresses hung down in ponytails. Underneath their skirts they all wore frilly undies and suspenders to excite all the males. Now fashion conscious ladies of today show their legs off in the good old fashioned way. All the girls should wear suspender belts. Hey, viva suspenders. Can easily be felt. Hey, viva suspenders. If you want to get a little more than you have been getting, just lift your skirt a little more. Suspenders, por favor. In the pictures there is really nothing nicer to have an icer and a bit of thigh. When the lights go down and up there in the back row, all the ladies are lifting their skirts high. In the middle of the big film from the back, you can hear all the suspenders going whack. All the girls should wear suspender belts. Hey, viva suspenders. Then their thighs can easily be felt. Hey, viva suspenders. If you want to get a little more than you have been getting, just lift your skirt a little more. Suspenders, por favor! A girl I knew of old was once caught napping. Inside the strapping, she caught her boyfriend's thing. She tried so frantically to free him. It was by chilling, you should have heard him sing. But in the fuss, some skin did go astray. Instead of ouch, the poor chap said, "Oi, lie." All the girls should wear suspender belts. Hey, viva suspenders. Then their thighs can easily be felt. Hey, viva suspenders. If you want to get a little more than you have been getting, just lift up your skirt a little more. Suspenders, por favor! Olé! Get a little more than you have been getting, just lift up your skirt a little more. Suspenders, por favor. Olé, rapasta, e a carona. Olé. Se eu sou solteiro, é problema meu. E se eu vou casar? E eu estou já a visualizar ali ao fundo o melhor vendedor de chouriças da nossa terra, o nosso conterrâneo Pedro Costa. Vamos pedir uma salva de palmas para ele quando ele se dirigir aqui ao nosso recinto. Olha, pedi a todos que temos ali o nosso jogo, a nossa roleta. A nossa roleta a rolar ali no bar. Peço a todos que se dirijam ao bar para fazer a tentar a sua sorte. Os pequeninos rodam uma vez, saem bem para aos pais. Sai sempre, tem sempre prémio. Dança! ser amigo, mas recebo por castigo a inveja do meu fado. Procuro a boa união, depois por compensação ainda sou invejado. Por que é que tanto me invejas e tanto mal me desejas, como igual eu nunca vi? Em paga desse mau porte, que Deus te dê melhor sorte, eu tenho pena de ti. Tenho pena da inveja que tu tens, de quereres ser o que não és, é tão triste quem pragueja. Tenho pena do teu proceder e creio, pois não há nada mais feio que a tua malvada inveja. Da inveja que tu tens, de quereres ser o que não és, é tão triste quem pragueja. Tenho pena do teu proceder e creio, pois não há nada mais feio que a tua malvada inveja. Segue o caminho do bem, não persigas mais ninguém, são conselhos que te dou. Vejas outra vez, tu és aquilo que és, eu sou aquilo que sou. A inveja é traidora, provoca e só devora quem trabalha como eu. Não me invejas nunca mais, porque eu herdei dos meus pais a sorte que Deus me deu. Da inveja que tu tens, de quereres ser o que não és, é tão triste quem pragueja. Tenho pena do teu proceder e creio, pois não há nada mais feio que a tua malvada inveja. Tenho pena da inveja que tu tens, de quereres ser o que não és, é tão triste quem pragueja. Não há nada mais feio que a tua malvada inveja. Tenho pena da inveja que tu tens, de quereres ser o que não és, é tão triste quem pragueja. Tenho pena do teu proceder e creio, pois não há nada mais feio que a tua malvada inveja. Ora então, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, Valverde. Tudo bem disposto? Tudo bem disposto ou não? Yeah! Tudo muito calado. Está tudo muito calado. Chorizas! Para uma festa deste evento aqui, a festa aqui das chouriças, principalmente com as chouriças e ainda com o carnaval aqui a decorrer, temos de estar todos aí com muita mais animação, ok? Vamos embora então. Está tudo bem disposto, Valverde? E as minhas chouriças? Sim. Ora bem, então, antes de mais, gostava de pedir aqui uma salva de palmas para os mordomos aqui da festa das chouriças. Vá lá, uma grande salva de palmas para eles. Uma grande salva de palmas para eles. Uma grande, e também uma grande salva de palmas ali para o speaker. Tendo estado aqui a animar esta tarde, sim senhor, aí. Já se partiu de vender aí chouriças. Já tem 40, 50 euros aí. Isso é que vai ser lindo. Vai ser difícil de bater. Ora bem, então vamos lá começar. Vamos lá começar então aqui o nosso baile, uma coisinha de alminha. Vamos até, já que estamos numa carnaval, Vamos aqui a primeira musicazinha, calma, uma coisinha de mais, assim para o Brasil. Brasil. E então vamos lá. Não, por favor. Salve-me, agora, dei uma chouriça ali na morte. Eu adoro sua chouriça, eu adoro sua chouriça. Me traga uma chouriça, valeu! Chouriça! Chouriça! Sua chouriça. Foram chouriças. Você já faz parte da minha vida. Fica tão difícil de pedir. Você de mim. Quando faz carinhos e me abraça, aí eu fico de graça, lhe chamando pra me amar. Assisto, pega aqui um bocadinho no baile. Vamos agora, quero ver aí todos que estão agora a dar o primeiro passinho de dança nesta nossa modinha bem serrana. Ora aí! Se vais em cantinhos, é sangue, choras, é jovem, com esta que acaba, criassem mulheres a nosso futuro. Parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns. Oi, oi, oi, vem pra que branco, vamos dançar, curu. mi suerte se fue. Aqui então a próxima música, e para isso, portanto, ia pedir que venham então aqui os Laranjinhas Doces, mas afinal, quase que não havia, mas afinal, havia hoje, mas afinal, ora bem, então vamos lá. Estou aqui na fé. Próxima música são eles que vão encabeçar, já que o pessoal está aí todo muito sentado, está tudo com vergonha de dançar. Então, a próxima são eles que vão agarrar aqui no baile e que vão encabeçar então aqui um bom comboio, e toda a gente que estiver aí sentado, façam favor, juntem-se aqui no comboio com eles e juntem-se aí ao baile. Vai embora! Estás a gostar? Como é que é? Tua primeira festa da chouriça. Apito o comboio sobre o Rio Torto. essa daqui é melhor, pá! No centro da minha vida. Vamos do soviético! As chouriças são melhores em Valverde ou nos enxames? As chouriças dos enxames são melhores, mas a festa é melhor em Valverde. Apito ao comboio, mas que sensação. Apito ao comboio, perto do fundão. Apito ao comboio, mas que sensação. Apito ao comboio, perto do fundão. Apito ao comboio, lá vai a apitar. Apito ao comboio, à beira do mar. À beira do mar, à beira da varinha. Apito ao comboio, no centro da linha. Pica! Valverde está bom demais. Não posso ficar mais aqui. Só a GNR. Vai pôr na chóvra hoje. Apito ao comboio ao chegar à beira. Apito ao comboio por entre o nevoeiro. Apito ao comboio ao chegar à beira. Vocês, vá lá. Apito ao comboio. Chouriça! Esse copo é teu, amigo. É teu. E apito ao comboio no centro da linha. Apito ao comboio, vem devagarinho. Apito ao comboio, todos ao bem coxinho. Apito ao comboio, vem devagarinho. Apito ao comboio, todos ao bem coxinho. Apito ao comboio. Apito ao comboio. À beira do mar, mesmo à beirinha. Centro da linha, apito ao comboio à beira do mar. Apito ao comboio, todos com os braços no ar. Apito ao comboio à beira do mar. Apito ao comboio e o speaker vai de braços no ar. Apito ao comboio. Apito ao comboio à beira do mar, mesmo à beirinha. Apito ao comboio no centro da linha. Apito ao comboio, lá vai apitar. Apito ao comboio, à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha. Apito ao comboio, no centro da linha. E já está! Palavra ao speaker, que ele vai falar de chouriças. Picas, vais comprar quantas chouriças? Muito obrigada por estar aqui de regresso às nossas festas, à nossa terra. A primeira delas é a Festa das Chouriças e é o ano de 83, em conjunto com o ano de 84, que irá proporcionar aqui bons momentos convosco. Precisamos da vossa ajuda para que a festa corra bem. Como somos muito amadores em vendas, ouve? Sim ou não? Está bom? Ok. Também não é preciso gritar muito. É só vocês fazerem ofertas, irem buscar e irem assar. Não tem nada a saber. Portanto, o Marco começa já aqui com a base e uma situação de uma pequena chouriça caseirinha e gostaríamos que vocês se aproximassem de nós para começarem as vossas ofertas. Vamos lá. Então, a primeira chouriça, que é uma chouricinha caseira, e começa com um valor muito substancial de 2 euros. 2 euros. 2 euros. €4 para o João, €4 e vai para Valverde, €5 para Valverde. €5 para o Sr. Serra. €5 para a Avenida, é muito, muito baixinho, vão lá subir estas ofertas. €5, uma. Ali, €6 para o João, €10 para o Sr. Serra. Vamos lá aí, bem fundinho nesse bolso, para haver aí mais qualquer coisinha. €10 para a primeira chouriça, a primeira tem que ser a melhor, vamos lá. €10 uma. €10 duas. €10 duas e meia. €10. E é pouca melhor. Senhor Serra, bem-vindo à primeira, muito obrigado. Bem, antes de mais, dar aqui em nome da Comissão de Festas 2023, obrigado por todos estarem aqui, nesta imensidão de gente. Espero que abra um espaço aí, que ainda há muito mais para vir. Possam usufruir aqui do que a Comissão de Festas preparou para vocês, desde as curiosas às chouriças. Temos ali no bar muitas minis e imperiais, um bom caldo verde. A primeira já está. Ok, vamos então passar a nossa segunda chouriça. E uma chouricinha de tamanho médio. Vamos pôr um assador a trabalhar, minha gente. Vamos lá. Quanto é que vale aqui? Começamos com 2 eurinhos para estas. 5 euros ali para o vizinho. 6 euros é para a Ana Lúcia, a Presidente da Comissão de Festas. 6 euros uma. 7 euros. 7 euros para esse toda a gente almoçou bem, ninguém tem fome. 7 euros. 8 euros é para a Ana Lúcia. 8 euros. 8 euros uma. Não vejo ninguém a sentar. Vamos lá, desta chouriça não tem em casa. Produto natural, das melhores quintas de Valverde. Agora não tem medo, ó. 8 euros. 8 euros uma. Ninguém dá mais do que 8 euros. Não! 8 euros duas! 9 euros e vai para o Valverde! Carvalhal, temos ali o nosso João também! João, dá 10 euros! 10 euros! Vai 10 euros ali para o nosso João! Vai para o Valverde! 10 euros uma! 10 euros duas! 10 euros duas e meia! 10 euros três! Vendido! Olha, daqui a bocadinho vamos fazer também aqui um despique entre os melhores vendedores de chouriças de Valverde. Temos aqui grandes especialistas, o nosso Pedro Costa e o nosso Vasquinho, portanto vou alcançar essa voz que vão ser chamados ao palco brevemente. Ora, a próxima chouriça foi uma oferta do Rafael e Helder Salvado e já é uma chouricinha substancial. Portanto, vejam lá, começamos com uma base de 8 euros para esta choricinha. Vamos lá. Quanto? 10 euros é para valer. 12 euros, Pedro Costa. 12 euros já estava ali. 15 euros. 20 euros. 20 euros é para o trabalhado. 20 euros uma. 20 euros duas. 22 euros e é para o Carvalhal. 25 euros e é para o Carvalhal. 25 euros. Vamos lá. 25, uma. 25 euros, duas. 25 euros. E é do Carvalhal. Esta fica no Carvalhal. Vamos lá embora, pessoal. Temos aqui pessoas de todo o país, de norte a sul do país. Tem que chegar mais à frente, esses pontos estão muito curtinhos. Não se intimidem em pagar um bocadinho mais, é carnaval, ninguém leva a mal. uma farinheira. Quanto é que vale esta farinheira? Olha a aplicação. 1 euro. 2 euros é para a Lúcia. 2 euros. Chega, está bichinho. 2 euros e vai já direitinho ali para o vendedor. 3 euros! 3 euros! 3 euros! 5 ou mais! 3 euros! 4! 4 euros! 4 euros uma! 4 euros duas! Temos que passar a vender rápido. 4 euros! 3! Vendida! Para aquele senhor que está sentado na mesa! Não sei o quê! Já não queria que fosse para ele. Estava lá. Estava lá. Jogou lá pelos 4 euros. Bem, vocês vão ali, eu tenho que ir para a escola. 32. Vamos lá puxar as mãos para os chouriços para depois irem para o vendedor. Como é que seja planeadamente, os primeiros a ter chouriça são os primeiros a comer. Está bem? Próxima chorizinha, e este é de um pontinho do trabalhão. Tem como base 2 euros. 2 euros. 3 euros ali. 5 euros. 5 euros e é do trabalhão. 6 euros. 6 euros. 6 euros. Quem dá mais? 6 euros. 7 euros. E é para a Santa Menina. 8 euros! 9 euros! E é da Santa Menina! 10 euros! 11 euros! E é da Santa Menina! 11 euros! 11 euros! 11 euros! 11 euros! 11 euros! 11 euros! 11 euros! E é da Santa Menina! Vendida! Ok, temos aqui a próxima chouriça. A próxima chouricinha é de um porquinho carvalhal. É pequenina e jeitosinha. Tem como base 1 euro. 1 euro. Vamos lá aqui. Quem dá mais do que 1 euro? 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros uma, 5 euros duas, 5 euros vendidas. Ok pessoal, agora que é sério, eu tinha que ser aqui, eu vendi uma destas, claro. Esta aqui foi oferecida pelo Otário Rolo, tem aqui uma chouriça de qualidade. Quanto é que vale esta chouriça? 5 euros! 5 euros aqui para o meu lado esquerdo! 10 euros! 10 euros para o Paco Carvalhal! 11 euros! 11 euros! Esta aqui merece 105 em 5! 11 euros! Quem dá 15 euros para esta chouriça? Quem dá 15? 15 euros! Quem dá 20? 20 euros e é para a Lúcia! 20 euros! 20 euros uma! E parece que vai ficar para a comissão de festas! 21 euros além de falar! Posso falar? 21 euros! 21 euros uma! 21 euros uma! to hear you cry. I said, come and scream at night. This beautiful creature must die. This beautiful creature must die. A death for no reason, and death for no reason is murder. And the flesh you so fancifully fry is not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason is murder. And the cup that you carve with a smile, it is murder. And the turkey you festively slice, it is murder. Do you know how animals die? Kitchen aromas are very hot. Not comforting, cheery or kind. It's sizzling blood and the unholy stench of murder. It's not natural, normal or kind. The flesh you so fancifully fry, the meat in your mouth as you savor the flavor of murder. Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si.